encontrar um caminho que eu possa chegar. Essa sombra me deixa tão louca. Os teus passos ecoam em mim. Vou pulsando a tua imagem. Sou coragem, sou carne, eu sou tudo enfim. See you.